força da palavra, tamo aí. Representando todas as raízes que foram cortadas, todas as raças que foram subjugadas, e lembrando que nós somos uma só raça. Tamo nesse mundo pra isso, irmão. Revolucionar, soltar as amarras. Pela força da palavra estamos aqui, relembrando nossas raízes. Salve selva, DL, miragem. O suor que escorre na testa do preto é a lágrima de ódio que não cai. Os olhos da cor de sangue não diz pra onde esse preto vai. Mais um carrinho de mão de morro acima, as forças de orixás. Preto forte, o quilombo que faz. Esse é o refúgio, é o colégio do chão de barro onde eu cresci. Meu avô morreu, sempre foi assim. Eu já apanhei, meu pai apanhou, deu rastro em homem branco que fugi. Aqui só querem minha força de trabalho, me sugar, secar, me roubar. Mas querem que eu esteja vivo, pra que eles mantenha rico. O preto não teme a chibata. O preto teme um dia não ter força pra que possa enfrentá-la. O preto já nasce cascudo. As marcas na minha pele é a ganância do mundo que me invalidou. Depende de mim, tira meu valor, leva meu din-din. Aqui é meu lugar, eu já me acostumei assim. Desordem e regresso, meu quilombo é o que eu tenho por mim. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. O suor desce do rosto, o sol rachar brasilite. Os barracos em cima do outro são quilombos de tijolo. Fecha as portadas, senzala, chegada toda chibata. Pra que corrente nos pés? Quero ouro no meu pescoço. Nascemos de um ventre livre, sobreviventes do aborto. Meu pai foi escravo do crime, eu nem sequer vi seu rosto. Minha mãe, mal humilde, mucama de um senhorzinho escroto que tentava abusar dela quando eu era mais garoto. Eu tomo cuidado, capitão do mato, vendo no meu faro junto com a polícia, passando na praça com a mesma farda. Que há 2000 anos mataram o Messias. Se o governo lavou suas mãos, mas nomeou o capitão Matias, porque a menosada da revolução fumaram suas cartas de euforia. Melhores dias pra periferia, é o que eu te peço, senhor. Pois sei que amo o homem humilde, não importa a sua cor. Tudo que a gente tinha, a chuva forte levou. Em meio ao barro e ao lodo, ervas daninha brotou. Porque meu sangue é zumbi daqueles que nunca morre. E o meu clã vem da guerra dos neguinhos que não corre. Nosso jogo é capoeira da rasteira na morte. Pois quem vigia o quilombo é aquele que nunca dorme. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. Sinto um vazio no peito, o berimbau vem me ajudar. O passado late, curumim borda tênis da Nike. Capitão do mato, mais um tiro é disparado. O passado late, curumim rouba tênis da Nike. Capitão do mato, hoje chega com mandato.